的知道吗？ Obrigado, fica no estacional da 10, aguardando para entrar mais. Direita perna do vento da 17, guardando a posição para cruzamento do eixo com 0, Lima Alfa. Lima Alfa, eu continuando com a direita. Com a direita, Lima Alfa, Rui. Para 3 a 0, Franco 1. Por favor, não pode ligar o 5, contato radar, se botar o número de voo 360, após o 2 no país, autorizado de Irapuera. Após o 2 voo de Irapuera, com 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trocando-se a 1, 2, 5, 3, 1, ao teste 1, 2, 3, 4, 5.